Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. Sai o teu amor.

acertei. Vais-te embora, tudo acabou.

é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã. Mamãe, quando saí, disse bichinho, não demora, embraça não. Se a demora, mamãezinha está a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Ai, ai, ai. Tra-la-la. Palmos de terra, com uma casa à beira e um anel mais eu para a vida inteira. Ele e quatro filhos são tudo o que eu gosto. Gente mais feliz não há neste mundo posto. Vamos para o trabalho, logo ao clarear, e de sol a sol vá de moirejar. Tenho a vida cheia, tenho a vida boa, que Deus sempre ajuda a quem é boa pessoa. Quando chega a tarde, tarde, tardezinha, já o jantar fumega na lareira da cozinha. Os filhos sorriem, o Manel também. Não há melhor vida que aquela que a gente tem. Os sinos ao longe dão Ave Maria, reza-se oração de todos os dias. Menino Jesus, meu botão de rosa, faz que a minha gente não seja má nem vaidosa. Menino Jesus, boquinha de riso, faz que a minha gente seja gente de juízo. Acabada a reza, vai-se para o jantar. Se alguém bate à porta, também tem lugar. Come do que há, tarde, tardezinha, mesmo ali à beira da lareira da cozinha. Os filhos sorriem, o Manel também. Não há melhor vida que aquela que a gente tem. Não invejo nada, nem quem tem dinheiro, pois para trabalhar tem-se o mundo inteiro. Basta só fazer o que se é capaz, que a felicidade está naquilo que se faz. E assim vou andando, na graça de Deus, em paz e amor, com todos os meus. Trabalho não falta, todo santo dia, mas o coração chega à noite e é uma alegria. Quando chega à tarde, tarde, tardezinha, já o jantar fumega na lareira da cozinha. Os filhos sorriem, o Manel também. Não há melhor vida que aquela que a gente tem. Os sinos ao longe dão Ave Maria, reza-se oração de todos os dias. Menino Jesus, meu botão de rosa, faz que a minha gente não seja má nem vaidosa. Menino Jesus, boquinha de riso, faz que a minha gente seja gente de juízo. Acabada a reza, vai-se para o jantar. Se alguém bate à porta, também tem lugar. Come do que há, tarde, tardezinha, mesmo ali à beira da lareira da cozinha. Os filhos sorriem, o Manel também. Não há melhor vida que aquela que a gente tem. Jogando com as palavras como ninguém.

jovens cantam em coro, num estilo moro do Alentejo. Para cumprir minha sorte, tenho na vida um desejo, é cantar até à morte as canções. Meu Alentejo, quando te vejo, sinto o desejo de te cantar. Tuas canções são orações que os corações sabem rezar. Meigas cantigas, lendas antigas, que as raparigas num doce arpejo aos serões cantam em coro, no estilo moro do Meigas cantigas, lendas antigas, que as raparigas num doce arpejo aos serões cantam em coro, no estilo moro do Alentejo. Voltas do dia, ai, ai, ai. O passo muito bem marcado e passa do lado, mas com ligeireza. Cada moça tem o seu par para dançar esta dança, que é tão portuguesa. Se quer aprender a dançar o tira, que roda, que gira e nos faz vibrar, põe os pés a bater e os braços no ar. Depois de saber, pode o tira dançar. Se quer aprender a dançar o tira, que roda, que gira e nos faz vibrar, põe os pés a bater e os braços no ar. Depois de saber, pode o tira dançar. Primeiro de roda girar para começar a dançar o tira. Depois dá um passo para o meio e passa em rodeio para o outro lado. Ai, ai, ai! Dançam Joaquinas, Antónios, ao som dos harmónios, plantas romarias. Esta dança tão popular fazem logo dançar os manéis e as marias. Se quer aprender a dançar o tira, roda, que gira e nos faz vibrar, põe os pés a bater e os braços no ar. Depois de saber, pode vir a dançar. Se quer aprender a dançar o tira, roda, que gira e nos faz vibrar, põe os pés a bater e os braços no ar. Depois de saber, pode vir a dançar. E nos faz vibrar, põe os pés a bater e os braços no ar. Depois de saber, pode vir a dançar. Se quer aprender a dançar o tira, roda, que gira. E nos faz vibrar, põe os pés a bater e os braços no ar. depois de saber qual o fim.